Apertem Select! Estamos começando mais um episódio do nosso Download News. Dessa vez falando de lançamentos e notícias dessa semana que começa em 12 de julho de 2009, né? Mais uma vez repetindo aquela piada super sem graça que perdeu a graça desde o episódio 32. Eu estava revendo os episódios ali, né? Que vai ser o melhor Download News de todos os tempos, etc. Claro. Essa piada a partir do próximo podcast não será mais admitida. Como nesse podcast ainda está admitida, Fred, essa semana cara, ela é especial. Cara, essa eu nem tenho palavras pra descrever, cara. Você vai ver que, cara, você não sabia nada sobre a vida depois que você... Dia 12 será um dia inesquecível pra sempre. Nossa, cara, com certeza. Você vai anotar na agenda do seu celular. Hoje ouviu na Load News. Estamos aqui eu, o meu odioso rival, Fernando. O Fernando, de passagem, está na cidade de Timóteo, que é a cidade rival da Terra do Sol Rachante. É. Muito pior, de passagem. Nós disputamos para ver qual é a Terra do Sol mais rachante. Mais rachante. Não, o Sol racha mais daqui, não aqui. Não, aqui a gente queima quando sai na rua. É esse tipo de disputa, sabe? Esse título deve ser muito importante. Muito. Tipo, cara, é o único título que a gente tem para discutir. Não tem mais, não tem nada mais. Melhor, né, cara? Estamos aqui também, né, com o André. Olá. Diego, a Mancha Verde, no Download. Olá, hein? E o nosso convidado especial, que já apareceu uma vez também no Download News, Leandro, amigo do Diego. Ah, olá. Então, mais do que amigo do Diego, ele é o bannerman do Download Press. Exato. Cara. Também. O maior bannerman do nosso Download Press e um dos representantes aí da nossa equipe fantástica. Isso aí, muito bem. Vamos então, né, à nossa lista de lançamentos, né, dessa semana. Primeiro, né, pra 360, PS3, PS2 e PSP, nós temos NCAA Football 10, né? Mais um daqueles futebol americano. Que vendem que nem água nos Estados Unidos. Fernando, essa é pra você, cara. The Secret of Monkey Island Special Edition pra PC. Olha só, é mesmo, né? Dia 15, se não me engano. É, dia 15 mesmo, vai lançar. Pra PSP, nós temos um jogo que eu não sei do que se trata, mas é pra PSP, então tem que anunciar, né, cara? Não pode ficar assim. É, Unbound. Ele é um evento, cara. Olha só, cara. Um jogo pra PSP é evento pra todos os sonistas do mundo. Garanto que em algum lugar do mundo teve uma passeada. Eu garanto que em algum outro lugar do mundo vai ter um feriado por causa desse jogo. Temos Unbound Saga. É um side-scrolling em 3D. Fãs de PSP, não fiquem putos. A gente admite que o PSP está com um excelente DNA por esse ano, mas por enquanto não chegou nada, então... Olha só, cara, por enquanto nós temos Unbound Saga e olha o próximo jogo que eu vou falar aqui. Isso é um nome, abre aspas. Holy Invasion of Privacy. Batman, what did I do to deserve this? Fecha aspas. Tipo, traduzindo, né, cara? Puta invasão de privacidade. Que droga, o que que eu fiz pra merecer isso? É um jogo, cara, do PSP. Assim, é um jogo de estratégia. Eu consigo pensar em umas 50 coisas pra esse jogo ser, mas nenhuma se encaixa. Uma ideia de jogo, né? Tipo assim. Pois é, cara, tá aí. Parece ser uma proposta bastante inusitada, né? Como não podia deixar de ser, né? Temos mais um jogo ambientado na Segunda Guerra para computador, Officers, que se dane esse jogo, sabe? Cara, Battlefield 1943 chegou aí, parece ser bom. Então, cara, você tá rendendo ainda, né? Até hoje. Ó, o Pablo tem jogado o jogo aí, cara, ele tá adorando. Tá viciado, né, cara? Ele tem que fazer um vídeo sobre ele, mas ele não consegue parar de jogar pra fazer o vídeo. Nossa. Pois é. Temos para PC também, Nancy Drew, The Reason of the Seven Ships. Mais um jogo da série Nancy Drew, que já deve ter mais de 25 jogos aí. É uma série de adventures, né? É baseado numa série de livros de mistério e que é um jogo extremamente underrated, assim. Ele recebe sempre notas excelentes, todas as versões dele, assim. Eu nunca vi alguma versão dele receber uma nota baixa. Mas é aquele jogo, você jogou? Não, sabe? Ninguém, nunca jogou. Não conheço ninguém que tenha jogado. Nem eu mesmo joguei. Eu preciso pegar um dia pra jogar. Aquele tipo de jogo assim, esse jogo bom, é muito bom. Fim, né? Pra Nintendo Wii, nós temos Birthday Party Bash. Olha só. Né? Ant-Nation, sabe, Nação Formiga. Pra Nintendo Wii e DS, nós temos Sherlock Holmes Mystery of the Mummy. Um adventure também da série Sherlock Holmes, né? Já famosa aí nos games, né? Sim, geralmente jogos bons também. O Nintendo DS não fica atrás na corrida de jogos estranhos pro PSP e lança essa semana Fifi and the Flower Tots. Olha só. Olha só que legal. Além de... Olha aqui, cara, não para por aí. Sai esse Papa, né? Que vai sair pra Wii também, né? que é um jogo, olha só, cara, a proposta dele, você tem que provar o seu valor, né, na comunidade científica contra vários rivais, né, cientistas seus, em uma série de minigames. Olha só. Olha que fantástico. Nossa, na hora que você falou Science Papa, eu achei que era o Papa Cientista. Tipo assim, o que faz todo sentido, é muito mais, né, cara? Ciência e igreja, né? Mas como o Papa em inglês é Pope, com certeza não deve ser estudo de Papa. Deve ser Papa. Ah, mas um jogo assim seria muito mais interessante. Você tá com vários cientistas fazendo minigames, do tipo, vamos ver quem chega em tal lugar primeiro pra ver quem é mais esperto, ou vamos ver quem encaixa os quadrados mais rápido. É. Tipo, como assim? É, tipo, você é um cientista, você não tem nada pra fazer, não, né, velho? Sei lá. Acabam aqui, então, os nossos lançamentos dessa semana e vamos para as notícias. Então, eu posso começar aqui com uma notícia que me surpreendeu um pouco, assim, porque, sinceramente, velho, da E3, um dos jogos que mais me chamou a atenção, tirando Heavy Rain, é claro, que... Quase posso comprar uma PS3, se eu tivesse dinheiro, eu compraria nesse momento, agora, assim, sabe? Sairia na loja e compraria. Mas um dos jogos que mais me chamou atenção foi exatamente o Uncharted 2, né? Que tava com uma jogabilidade muito legal, cara. E gráficos absurdos, né, velho? Cara, sinceramente, vocês concordam comigo que foi um dos gráficos mais impressionantes da E3 também? Com certeza. Eu acho muito foda a interação com o ambiente, aquelas coisas tudo caindo, velho. Uhum. Foi muito lindo, muito lindo. Não, e esse modo multiplayer que tá vindo agora com a nova versão do jogo, né? Mas que não tinha no outro, que tá vindo pra, só pra somar mais, cara, ainda, né? Eu tenho que confessar que, assim, até o momento, pelo menos, tá, o gráfico é bom. A temática do jogo não me impressionou tanto, cara. Sei lá, eu acho que pra eu ver um jogo de tiro que me surpreenda, ele tem que ter alguma coisa que é muito diferente da realidade. Ah, tá. Entendeu? Caixa de portas, por exemplo. Sabe? É a minha opinião, pelo menos. Mas, enfim, isso é mais pessoal, né? O impressionante, velho, é que saiu um novo trailer com a mesma cinematic do... com algumas cenas iguais às que foram exibidas na E3, só que gráfico tá ainda melhor. Eles melhoraram muito, assim, a iluminação, principalmente. Texturas, assim, estão mais nítidas, mais realistas, cara. Velho, tá absurdo. Agora, assim, é ao ponto de você olhar o antigo e achar feio, sabe? Nossa, cara. Ah, que isso, cara. Você olha pra antiga, cara, parece coisa inacabada mesmo, velho. Nossa, os melhores gráficos de toda a minha vida. Você já viu, Fernando? Nem deve ter aberto ainda. Você... Caraca, ah, velho, melhorou mesmo. Olha só. É realmente o nível de detalhe. Caraca, aqui tá... Caraca, maluco. Acima do normal, né, cara? Nossa. Cara, eu posso nem gostar da temática desse jogo, mas eu acho que eu compraria ele só pelo gráfico, sabe? Os donos de PS3 tem uma coisa muito boa pra esperar por aí, né? E pelo menos agora eles vão poder falar, olha como o PS3 é muito melhor do que Xbox. Até o Xbox mostrar algum gráfico melhor, né, cara? Vai saber. E o que é só bom pra gente, né, cara? Porque enquanto eles continuarem brigando com os gráficos melhores, a gente é que sai ganhando. Exatamente. Então, todo mundo aí conhece o Scribonauts, né? É um jogaço aí que vai sair aí exclusivo pra DS, né? É um jogaço, assim, ele tem uma proposta de ser um jogaço, né, cara? Mas a gente não tem muita coisa sobre ele. É um jogo em que você tem que resolver puzzles, né? Esse é o objetivo do jogo. Através de escrita, né? Você escreve a solução do puzzle, essa solução vai chegar na tela em forma de imagem. Ele tem um vocabulário de mais de 10 mil palavras, objetos, né? Que podem aparecer, que você pode usar. Caralho, pensa, tenta pensar em 10 mil palavras, cara. Você não consegue. É muito, cara. Aquela coisa, tipo, você escreve, sei lá, galinha no DS, aí vai aparecer uma galinha lá, sabe? É tipo isso, aí você tem que resolver coisas assim. É, e assim, o cara escreveu Kraken, sabe? Aí apareceu aquele monstro, aquele povo gigante. Não, e é sensacional porque o jogo vai ter um suporte BR, né, cara? Brasileiro. Ó, quem tem DS, cara, compra isso, velho. Compra, é assim, o jogo em si pode ser uma merda, mas só por você ter essa possibilidade já vale a pena. O jogo parece que vai ser muito fácil, só que, pô, o interessante mesmo é a pessoa tentar usar as 10 mil palavras. É, o fator replay dele é que vai ser mais legal. Exatamente. Mas então, o jogo, né, ele tá previsto pra sair pro DS meados de setembro desse ano, só que nem todo mundo tem DS, né? E numa recente entrevista, Marius Falbush, ele aqui, só vamos deixar uma coisa clara, nem todo mundo, a gente tá excluindo o Japão. É verdade, no Japão todo mundo tem DS. O Marius Falbush, ele falou numa entrevista que eles nunca se limitaram a pensar só no DS como plataforma na cabeça deles. E eles disseram, vamos ver o que o futuro reserva. Olha, ou só. Seja, existe uma grande possibilidade de você ter esse game aí, o Scribonauts, em outras plataformas, possivelmente no 360 e no PS3. Mas poderia ser uma coisa diferente, chamar por voz, né, cara, também. Conhecimento de voz, alguma coisa assim. Nossa, cara, imagina você reconhecer 10 palavras que você fala. Ah. Isso é? Ou então, cara, esse mais foda, com o projeto de Natal, você poderia fazer mímica, né? E eles daí... Caraca. Imagina na frente da televisão, fazendo uma galinha. Fernando, próxima notícia, então. Então, minha próxima notícia aqui, né, é que é claro que nós temos que todo mundo ouve Download, né? Temos várias provas, cara, que ouviram Download. Cara, isso... assim, isso tá ficando assustador. Assim, eu vou falar sério agora, isso tá ficando assustador. Nós gostaríamos que você, que tem uma empresa grande de games, tá bom? Mainstream, tipo EA e tal, entre em contato com a gente pra admitir que você escuta o Download, porque... Porque, cara, tá... Claro. Era uma piada engraçada, né? Era. Mas, putz, velho. Antes era muito engraçado, agora tá ficando assustador. Tá ficando então, bizarro. Então, por favor, se vocês querem que, sei lá, lançar um novo jogo, consultem a gente antes, né? É verdade, a gente dá assessoria. A gente dá assessoria particular, cara, não tem problema. É claro. Uhum. É, não precisam, sabe, fazer o que vocês estão fazendo, esperar a gente falar e depois... Mas, enfim, como que é esse 52 foi sobre Michael Jackson, né? A MJJ Productions, né, que é a empresa produtora do Michael Jackson, eles confirmaram que sim, tem um jogo do Michael Jackson em desenvolvimento. Olha só, cara. É aquele jogo que a gente comentou lá, a gente falou que seria um jogo de... com as músicas, né, e as danças do Michael Jackson, seja lá como eles vão fazer isso, se eles vão usar algum acessório que já existe, tipo balance board, ou se eles vão vir com um acessório novo, Olha o projeto Natal aí, olha, cara. Mas parece que não, cara, porque de acordo com a notícia, parece que vai sair no final desse ano já, né, Fernando? Sim, eles já estavam trabalhando nesse jogo há muitos meses, né, cara, atrás, né, então provavelmente até vai ter dedo no Michael Jackson ali no meio, vai ter alguma coisa que foi ideia dele, provavelmente macaco e robô. E... macacos e robôs estão confirmados, podem anotar. Uau! Nossa. Talvez até crianças, né? Mas talvez com o escândalo ele está meio receoso ainda. Mas eles falaram que eles têm bem certeza que vai ser lançado ainda e que estava previsto para esse fim de ano já. Então, cara, você vê... Não se sabe se era um projeto que eles estavam fazendo, abandonaram, e já que ele morreu, resolveu pegar o hype, né? Uhum. Ou se eles realmente resolveram fazer isso depois de ter ouvido na loja, que é mais provável. Sabe o que é legal? Tipo assim, é aquela coisa do Max Payne, né? Vamos fazer um cast sobre Max Payne, porque é impossível sair um jogo novo. É verdade. Sabe? Aí a gente vai e faz, né? Sai Max Payne 3 no Brasil aí. É, no Brasil, olha só, cara. Já, eu falei, então, pega no hype do cast do Brasil que a gente fez, né, cara? Por que não? É, Leandro, próxima notícia, então. Então, gente, um site confirmou que tem alguém dentro da Eidos e que divulgou um arte conceito aqui do novo Tomb Raider. E não é só o novo Tomb Raider. É um reboot. Então, com o dedo da Square Enix aí, eles estão querendo reiniciar. Até a história que foi meio que divulgada, você passa até perto do Japão, sabe? Olha só. Oh, vai ter uma espada no meio, cara, com certeza. Você tem espada. Cara, divulgaram uma imagem dela aqui, meio turra, não dá pra ver nada direito, mas parece que ela tá segurando um arco. Arco e flecha, um martelinho, sei lá, um cajadezinho e uma tocha, mas tá muito meio confuso. O que mais me chamou a atenção nessa notícia foi o fato deles dizerem que vai ter alguma coisa de survival horror, né, cara? Nossa. Olha só. É, tá bem dark, cara. Que legal, cara. E especulações falam que o próximo filme de Tomb Raider também vai ser um reboot na série. Se algum ouvinte não abriu o link ainda, eu vou responder a pergunta, né, que não quer calar nas suas mentes, com certeza. É, não, a renderização não tá 150% maior nesse reboot. Não. Tá. Não voltaram tão às origens assim. Divulgaram até uma historiazinha, então. Vou ler aqui pra vocês. Então, quando uma súbita tempestade destrói seu navio de pesquisa, uma jovem e inexperiente Lara Croft se encontra isolada em uma misteriosa ilha remota, escondida ao largo da costa do Japão. Apesar de vários sinais de diversos habitantes da ilha, ela é estranhamente deserta. É uma sensação desconfortável que soa e emerge nas sombras. Blá, blá, blá, blá, blá, olha blá, só, blá, cara. Olha só. Tem potencial, tem potencial. É potencial. A próxima notícia que eu tenho, então, né, é sobre a Sony. No Download News, que não foi para o ar, né, nós comentamos que muitas empresas já estavam reclamando com a Sony, pedindo para que ela baixasse o preço do PS3. Porque, naturalmente, com console mais barato, as pessoas tenderiam a comprar mais consoles e depois, consequentemente, mais jogos também, né, uma consequência direta. Então, né, essa história já vem acompanhando aí há algum tempo. Inclusive, a gente achava que a Sony já ia baixar o preço do PS3 há muito tempo atrás já e, tipo, não, de fato, não abaixou. Mas agora, né, há uma ou duas semanas atrás, a Activision tomou partido nessa briga também, e o CEO dela falou que quer que a Sony abaixe o preço do PS3, ou caso contrário, a Activision pode não mais fazer jogos para o PS3. Boicote. Terrorismo. Pois é. O que me espanta, é que eu não tinha parado pra pensar isso antes, é que a Activision é que faz Call of Duty e Guitar Hero. A Activision é atualmente a maior empresa de games, né, do mundo. Só que recentemente, Howard Stringer, né, que falou em nome da Sony, não cedeu à pressão dele, falou que não vai baixar o preço do PS3 e falou que isso faz parte de uma negociação normal mesmo, sabe? Entre empresas assim, e que eles não vão ceder. Porque afinal de contas, como disse o Kazirai, você tem que merecer um PS3, você tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e assim claro. Poder comprar. Sabe de uma coisa? Essa é a estratégia da Apple, cara, que a Sony queria que fosse incluída pra Sony mesmo e não foi. Porque a Apple fez isso, só que dá certo no caso da Apple. É, André, próxima notícia então. Bom, então a minha próxima notícia, indo de coisas novas para coisas velhas, mas ainda mantendo o tema do preço alto. Olha só, discutindo preços ainda, né? Vocês acham que um console hoje está caro, que um jogo é, de $60, né? De 200 e tantos reais, está caro, né? Esse é um preço caro, na verdade. Em reais eu concordo que está caro, talvez em dólar não, sabe? Acho que $60 para um jogo novo, para quem mora nos Estados Unidos, sabe? Mas até para eles, pode até não estar caro. Mas tá mais caro do que o normal, pelo menos. É, tá mais caro do que costumava ser nas gerações anteriores, né? Os jogos de ponta, assim. O bizarro disso, né, cara, é que colecionadores não estão aí pra isso. Um colecionador adquiriu recentemente pelo eBay um cartucho de campeonato do Nintendinho. Aqueles cartuchos que eram usados nos campeonatos mundiais da Nintendo, que tinha trechos de vários jogos diferentes que rodavam por alguns minutos e aí marcava a pontuação do jogador nos três jogos. E no final dava a pontuação dele e tal. Cartucho de campeonato, né? Não tem um jogo completo, tem trechos de jogos. Ele adquiriu um cartucho desses, que só existem 26 cópias no mundo inteiro, por míseros $17 mil. Que isso? Nossa. O cara não tá ligando pro conteúdo do cartucho, né? Ele tá... Ah, com certeza. Mas tá trechos de jogos, né? Só trechos. O cara tá ligando pra chegar alguém na casa dele, ele mostrar, a pessoa falar, daí, sabe? E ele achar o máximo, assim mesmo. Não, com certeza. É o fator colecionador, né? Tipo, eu tenho. Exato, é a sensação eu tenho, né? E olha a imagem do cartucho, tem até um sujinho ali embaixo, né, cara? O cara não pode reclamar, são só 26. É, Diego, próxima notícia, então. Então, já lançaram muitos cases legais, né? Tanto pra Wii, pra 360, PS3. Já, muito interessante, né? O vídeo aqui, acho que a gente já comentou aqui. Um de já, Zelda. A gente já comentou um de Metroid. E agora fizeram um pra DS, cara. Que, sem brincadeira, eu achei que foi um dos melhores que eu já vi até hoje. Que é um de Transformers. E ficou sensacional. E fora que ele tem um suportezinho pra cartuchos atrás dele, né? Tava achando que ele ia se transformar e, sabe? Virando DS. Ué, é um case, gente. Não, eu espero sempre mais. É muito melhor do que a versão do DS do Guitar Hero, cara, que é muito tosco. Só tem escrito Guitar Hero do lado e um foguinho assim, acabou. Já continuando então no lance de cases, saiu um case também pra iPhone que ficou muito legal, tá no download, né, que é um PS1 clássico mesmo, né, não a versão compacta dele, que é um case, né, tipo, como se fosse uma, ou a parte do CD dele abre, e aí você coloca o iPhone lá dentro pra guardar, e ele vem com um chaveiro, que é o controle mesmo dele, saca? Então ficou muito legal também, tudo cara. Tudo costuradinho, né, banda, é. Assim, tal. Vale a pena dar uma olhada nesse também. Só custa $2. Lá, né, aqui deve custar, tipo, R$89, sabe? Caraca. Próxima notícia aí, Fernando. Próxima notícia aqui, então, é uma coisa que a gente vinha. Tem, sei lá, uns 70 na Load News que a gente tá falando sobre isso, né? A grande novela, que é a Midway, né, cara? A Midway. Faliu, vai ser comprada, não vai ser comprada. Só que parece que, pelo que a gente já tava falando também, a gente tinha comentado, quem foi a grande vencedora, né, que levou a Midway no bolso, foi a Warner Bros. Uhul. Warner Bros. Entertainment agora é a dona da Midway. E aí fica a pergunta, o que, que vai mudar, então? Será que vai ter os mesmos jogos, as mesmas franquias, ou eles vão desistir, fazer uma coisa nova. Uma coisa que a gente sabe que mudou é aquela equipe, né, cara? Uhum. A única equipe que saiu, né? Fazendo Mortal Kombat. Sério? Saiu? Não, mas o Mortal Kombat continua sendo agora da Warner. Continua. Né? Os direitos de produção do Mortal Kombat, eles sempre são da Midway, porque é feito lá. Mas a equipe que era contratada pra fazer o jogo antigamente, ela saiu. Mas o Boom aí tava até prometendo um novo Mortal Kombat. Não, então, vai sair, mas vai ser produzido por equipes diferentes, entendeu? Sim, é a equipe, tá. Mas o Ed Boon ainda tá lá. Uhum. Ah, tá. É, eles ainda têm o nome da franquia, né? Só a equipe que desenvolvia que saiu. Enfim, aí, a grande pergunta era, será que eles vão continuar, né, produzindo os games, vão continuar com se a Midway for contratada e não produzir game, por favor, né, velho? Então... Óbvio que vai produzir games, né, cara? Com certeza vão continuar, né, com Mortal Kombat, que é a única coisa que a Midway vende, né? Adquirir a Midway e não continuar com essas franquias de peso não teria o sentido. Com sua franquia de peso, né? Mas é isso, né? Agora a Warner Bros. Detém todos os direitos de todas as franquias da Midway, quero dizer, de Mortal Kombat. E são todas franquias do Midway, né? Que eventualmente vier também pela Midway, né? Vamos dizer assim. É. Vai que ela inventa um Deadly Combat aí, saca? Um Immortal Kombat. Pra completar um pouquinho essa notícia aí, tá tendo o maior boato de que vai ter o novo filme do Mortal Kombat pela Warner Bros. Então, vocês ficaram sabendo disso? Olha só. O Mortal Kombat 3, que é o ator que fez o Scorpion, falou aí que procuraram ele pra fazer o próximo filme. Caraca, o ator que fez o Scorpion, né, cara? O cara que a gente só viu o olho, poderia ser qualquer pessoa. Caraca, mais que o olho dele, cara. Ai, tipo, o olho dele devia ser alterado pro computador. Pois também, é, eles tinham usado a lente branca, né? Leandro, próxima notícia, então. Então, cara, é bem provável que os jogadores do Xbox e PlayStation 3 vejam por aí o Tatsunoko versus Capcom, muito em breve. O que tá sendo falado é que seria uma sequência, e que bem provavelmente sairia pro Xbox Live e PSN, né? Lembrando aí, Tatsunoko versus Capcom é um crossover, né, dos personagens, obviamente, da Capcom e da Tatsunoko, né? Tatsunoko é a produtora de Shurato, mas não se iludam, não vai ter Shurato, né, no jogo. É, isso é triste. De outras coisas que são famosas no Japão, mas que acho que não emplacaram muito no Brasil, né? Tipo Caché e GFOC. Eu apoio isso por duas coisas. A primeira, eles devem estar, se eles fizerem o mesmo trabalho que eles estão fazendo no Marvel vs Capcom 2, acho que vai ser um ótimo jogo. Porque a versão do Wii é muito legal, os gráficos são muito bonitos também. Tem tudo pra ser um ótimo jogo, mas no 360 no PS3, cara, porque no Wii não ficou legal. Eles botaram o jogo praticamente, cara, você só tem 3 botões no jogo. Tipo, você dá meia lua pra frente com um botão com o Ryu, e dá Hadouken. Você dá meia lua pra trás, com o mesmo um botão com o Ryu, ele dá o Sentotaki Tatumaki, sabe? Ah, cara, mas provavelmente eles vão manter a mesma jogabilidade, cara. Se não mudar a jogabilidade, cara, vai ser muito mais do mesmo. Não, mas peraí, não tem como não mudar a jogabilidade, não. Já que tá passando por coisas diferentes, né, assim, tem que mudar algumas coisas. Né? Lembrando que, ao contrário das especulações de todo mundo, né, o Tatsunoko vs Capcom está vindo, sim, pro Ocidente, né, se não veio já. Sim, ainda tá vindo, tanto que essa sequência é só um boato, sabe? Tudo vai depender ainda de se esse jogo vai fazer sucesso no Wii daqui pro Ocidente. A minha próxima notícia aqui envolve a Square Enix e a Sonic Team. Bom, a gente já sabe, né, ao redor da história aí, né, dos videogames, né, que direto, assim, vários programadores e caras do tipo saem de uma empresa e vão pra outra, né? E foi confirmado, né, atualmente, que o programador Yoshihisa Hashimoto, que trabalhou na Sonic Team durante 12 anos, né, deixou a equipe e atualmente está se unindo à Square Enix, né? Olha só! Verdade! Pois é, né? E, aliás, isso tem a ver um pouco com o nosso Gamer Dome de hoje, né? Então presta atenção nisso. É verdade. Mas aí a gente fica pensando, né? Quais vão ser as possibilidades, né? Esse, acho que ele é o cara envolvido em Dead or Alive, um jogo muito conhecido por seios, né? E... só, né? É, só, cara. Ponto, sabe? Não tem mais que isso. E ele foi envolvido também com a programação de Sonic Adventure e Sonic Advance 1 e 2. E também, olha só, cara, ele foi o programador-chefe de Sonic Unleashed. Aquele que a gente achou que ia ser bom, mas parece que... Não, Sonic é um lixo. Sonic é um lixo. Cara, a piada pronta, né? Então, a nossa primeira parte desse Download News vai ficando por aqui, né? Fiquem agora com a Gamer Dome. E agora vai começar mais um Gamer Dome, a batalha sangrenta entre os gamers, cara. E hoje, mais uma vez com convidados aqui, estamos recebendo Maurício Carvalho e Rodrigo Salsa do Soundtest. Palmas, por favor. Sejam bem-vindos. Querem se apresentar aí? Se apresenta aí pra galera. Por favor, falem um pouco aí o que é o Soundtest, cara. Fale pra gente. Aqui é o Rodrigo Salto que tá falando. O Soundtest, na verdade, nasceu de... Assim, a gente tinha mania de bater papos profundos e cabeça total, assim, sobre videogame, né? A gente já tá na estrada há muitos anos aí. E aí a gente ficava sempre assim, pô, a gente tinha que ter gravado isso, cara. A gente tinha que ter gravado isso. Toda vez que passava, no final que a gente falava, tinha que ter gravado. Aí eu falei, pô, vamos começar a gravar então, né? E aí começamos a fazer um podcast, né? Na época ainda tem 4 anos já que a gente tá gravando, né, Maurício? Acho que é 2006. Olha só, cara, os nossa, caras muito tempo, cara. Pioneiros aí total em podcast games, velho. Tem todo o nosso respeito, com certeza. Olha aí, inspiração, né, cara? No caso, vocês conversavam muito papo sobre games, assim, né, resolvendo fazer podcast. A gente conversava muito papo cabeça sobre Cavaleiro do Zodíaco, né, aí a gente resolveu fazer um podcast também. Games, né, cara? Olha que bonito, como é legal isso, cara. A gente ficou insatisfeito, assim, porque, na verdade, a gente desbravou uma estrada aí, a gente continua, assim, bem amador mesmo, mas já tá uma galera tipo vocês, assim, bicho, que já estão super profissionais, assim, sacou? Eu acho mó barato, assim, quando você fala que a gente influenciou vocês de alguma forma, assim, a gente fica super orgulhoso. A mim influenciou totalmente. Não, o Diego conhece podcast por causa do Soundtest, né, cara? Exatamente, cara. O primeiro podcast que eu ouvi antes de Nerdcast, RapaduraCast, foi o Soundtest, sabe? Que me trouxe pra esse mundo aí. E hoje eu tá no Naulude, cara. Acho que tem um pouco... Graças ao Soundtest... Cara, que lindo, velho. O Diego vai quase escrever um livro. Não, cara, extremamente orgulhoso de estar participando com vocês aqui hoje. Oh, e o orgulho é nosso, cara. Nossa, muito bacana, cara. Muito bacana, uma honra. E fora que vocês vão acabar com o nosso podcast hoje, né? Porque eu vou brigar com o Maurício aí. Ah, pois é. É, estamos aqui com o André. Solo, entendeu? Já, vocalista de banda, né? Que é só em carreira solo, que é as coisas, né? Então estamos aqui com o André, né? Que vai apresentar pra vocês, né? O Diego, que vai ajudar o André nas alternativas, a ler as perguntas e tal. E eu, que sou disseminador da Discord, né, cara? Assim, meu objetivo é atrapalhar o relacionamento de vocês dois, basicamente. Essa é a minha meta. É, exatamente. Vamos lá, então. Vamos começar a disseminar esse ódio. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. A decisão do paroímpar de vocês vai interferir em todo o trajeto, cara, do quiz, né? Na verdade, o paroímpar é o que mais importa nesse negócio. É, exatamente. Porque ele vai definir tudo. Eu quero ímpar. Então o Maurício é ímpar e o Salsa é par. 11 é ímpar, 11 então. É, o Maurício ganhou, o Maurício começa. Aê, 1-0 já. É. Primeira pergunta então pro Maurício. Em Crisis Core Final Fantasy VII... qual é o nome do personagem principal? Alternativa A, Sephiroth. Alternativa B, Zack. Alternativa C, Cloud. Ou alternativa D, Squall. Tempo. Posso responder? Squall. Vocês têm 10 segundos. Lembrando, para não ter Google. Ah, cara, eu vou chutar. Vai o Squall. Dançou. D, então. Sua resposta é a alternativa D. A resposta está... incorreta! Correta, cara! Ô, Salsa, você quer dizer pra ele qual é a resposta correta? É pra B, Zack. Olha só. Ô, Salsa, só pra avisar. Zack, pra mim, é o cara do Zack and Wiki, daquele jogo. Zack, o amigo do Cláudio, cara. Eles foram soldados. É. Salsa, só pra lembrar, caso você tivesse ganhado para o ímpar, você teria pegado essa pergunta. Olha só, tá vendo, né? Como é que você teria saído na frente. Não, mas assim, tudo bem. Não tem problema, não. Olá. Assim, é quase o mínimo para perguntar para mim a pergunta do The Sims, assim, que eu nunca liguei mesmo. Vamos para a segunda pergunta, então, que é agora para Salsa. Salsa, qual desses consoles não é um portátil? A, Nintendo DS. B, Game Gear. C, PSP. Ou D, Amiga Portable? É, Amiga Portable, letra D. E a resposta está correta. Olha só, cara. Quantos pontos? Essa foi dada. Com facilidade, hein? Com facilidade. Não, só não foi mais dada que deck, né, pô? Pelo amor de Deus. essa vale quantos pontos, André? Vale 10 pontos. 10 pontos. É. Lembrando que vocês podem chamar, né? Usar suas opções lá, caso você esteja achando difícil e tal. Vamos lá, então. A segunda pergunta pro Maurício. Maurício, como são chamados os tipos de robôs iguais ao Mega Man X? Alternativa A, Ciborgues. Alternativa B, Mavericks. Alternativa C, Reploids. Ou alternativa D, Blue Hunters? Meu Deus do céu, velho. Pode usar itens, lembrando. Eu acho que eu sei. Vale, eu quero usar Warp Zone. Trocou pela pergunta seguinte, então. Qual desses personagens não está presente no famoso jogo Super Smash Bros. Brawl? Alternativa A, King Dedede. Alternativa B, Sonic. Alternativa C, Waluigi. Ou alternativa D, Mr. Game & Watch? Filé. Primeiro, alternativa A. King Dedede. E a resposta está... errada! Como assim, cara? Pois é. Olha aí. A resposta errada, certa seria o Waluigi. Pois é. O Waluigi não tá, cara. Tá sim, velho. Tá não. Isso, você velho. Tá confundindo com o Wario, cara. Eu confundi pois também. É. O King Rap tá olhando pra mim. Tenho certeza que ele tá, Mario velho. Não tá. Será que eu tô confundindo com o Mario Kart, velho? Deve ser, né? Deve tá. Nossa, velho, beleza, vamos lá. Então, ainda a vantagem continua de 10, 10 a 0. Beleza, vamos lá. Vamos lá, então. Não, próximo jogo, Salsa. Salsa, quantos Colossi você deve derrotar em Shadow of the Colossus? Aí, velho. Alternativa Sim. A, 15. Alternativa B, 16. Alternativa C, 18. Alternativa D, 20. Pior que eu derrotei todos, agora não tô lembrando. Pera aí. Lembrando que você pode pedir os itens, hein? Lembrando que você só tem 10 segundos, hein? Nada de Google. Kratos. Lembrando que essa é fácil. Kratos. Zeus, your son has returned. Chamou o Kratos decepou duas alternativas. Restando apenas a alternativa B, 16, e alternativa C, 18. São 18. 18, Colossi. A resposta está errada. Errada. São 16, cara. 16. É. São 16. É. Olha só. Eu sabia essa, velho. Olha o Poroim por aí, fazendo toda a diferença. É, o placar tá 10 a 0 ainda, né, cara? 10 pro Rodrigo Salsa e 0 pro Maurício. A terceira pergunta pro Maurício. Maurício, qual desses tiros você não encontra no jogo contra de Nintendinho, primeiro? Oh, meu Deus do céu, só sai Nintendinho pra mim, velho. Cara, não, não sai nada disso. Vamos lá, beleza, beleza, vai lá. Ó, alternativa A, S, Spread Gun. Alternativa B, F, Fireballs. Alternativa C, L, Laser Gun. Ou alternativa D, M, Missile Gun. Nossa senhora. Pô, joguei tanto contra já, velho. Quantos Warp Zone eu tenho? Você não tem mais Warp Zone, você só tem um Kratos. Oh, meu Deus do céu, só tenho Kratos? Cara, então vou ter que chutar esse aí. Vai o... Alternativa Laser, é o L, é C, quer dizer, né? Alternativa C, então. E a resposta está... Errada! Errada! Cara, eu joguei o contra Hard Corps. Eu não chutaria o laser por causa dele, porque tem no Hard Corps. Tem neles, são laser, o Fireball e o Spread Gun. Isso, não tem. Exatamente. O Missa. Exatamente. Olha, não tem o Missa. Olha o Paro Ímpar, cara. Olha o Paro Ímpar. Olha o Paro Ímpar aí, cara. Deixa, era pra estar com 30 fundos. 33 perguntas certas. Ai, ai, cara. Ah, já era pra dar 260 pro Maurício já, saca? A terceira pergunta pro Salsa agora. Salsa, qual o verdadeiro nome do personagem do jogo Street Fighter Blanca? Letra A, Jimmy. Letra B, Tommy. Letra C, Carlos. Ou letra D, Charlie? Carlos. Letra C. E a resposta está errada. Errada. Olha a pegadinha aí. Essa com é certeza foi no Carlos, porque era brasileiro, não é? É, pode, cara. Eu tenho melhor ideia, eu tenho ódio do Street Fighter. Que isso, velho. A resposta certa é Jimmy, cara. Muita gente confunde achando que é Carlos, justamente por causa do filme Street Fighter, onde eles chamavam alguns personagens com nomes mesmo, tipo Carlos Blanca, Vitor Sagatti, Edmundo Honda, sabe? Batois. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Mas vamos lá então, Maurício, a primeira música pro Maurício, quantos segundos você pede? Eu quero 5 notas, por favor. 5 notas? 5 segundos, então. Maurício, qual é o chiptune? Ah, fácil demais, Maurício, pelo amor de Deus. Quais as opções que eu tenho? Você pode pedir o dobro do tempo pela metade dos pontos ou você pode pedir uma dica. Eu quero uma dica, então. A dica, então, olha só. Essa música, ela é de um jogo de Super Nintendo que fez excelente uso da tecnologia Mode 7. Ah, o Mode 7. Uhum. Eu posso falar, então? Pode falar. Star Fox. Errou. F-Zero. Caraca. Pô, é mesmo, velho. Vacilei. Eu confundi o Mode 7. Exatamente. É F-Zero. Ah, foi mal. É, zero, errou. Olha, parou aí, velho. Cara. Eu confundi com aquele outro chip lá. Putz, cara. Tudo bem. Ah, esse é do Mega Drive, cara. Não era do Mega Drive, era outro, entendeu? Se vocês quiserem um conselho, qualquer música, eu chutaria em Mega Man, se eu soubesse. Porque olha só, tem 8 versões, cara. Você tem muita coisa pra chutar, sabe? Já tem o Mega Man X, né, cara? É a série que você mais tem chance de acertar. Assim. Mega Man, pois é, cara. Spin-offs, né? É, pois é. Ah, com certeza. Se você quiser falar, é um jogo de corrida, você chuta Mega Man Racing, saca? Vamos lá, então. Salsa, quantos segundos você pede? Eu vou querer 10 segundos, cara. 10 segundos, então. Valendo, então, 20 pontos, cara. Qual é o chiptune? Tipo que eu não tenho a menor ideia, assim. É o paro ímpar, velho. Não, sei não, cara, sei não. Ah, é sacanagem se eu soubesse, olha lá. É, eu fingi que eu sabia, mas eu não sei não. Entendi. É, a opção que eu tenho, nenhuma, né? Não, você pode dobrar o tempo. Ah, então vamos lá, dobra o tempo então, vamos lá, vamos ver. Quem sabe aparece o nome do jogo no finalzinho da música. Uma chance, né, cara? Time has been added. 20 segundos, valendo então 10 pontos. Pior que essa música não me é estranha, né? Já sei, Parappa the Rapper. Não, velho. Mano, velho, eu não sei qual que é, não. Qual que é essa música? Fiquei curioso agora. Oh, pode chutar? Ah, o Fred não sabe, lembrando, o Fred não sabe. Tipo, eu não sei que música é essa. Parappa. Eu quero chutar. Não vou chutar Mega Man, porque não parece Mega Man pela primeira vez na minha vida. Parappa the Rapper. A música não parece com Mega Man. É Final Fantasy V, Fase do Gelo, cara. Nossa! Olha, eu vou te dizer que a fase do gelo até lembra alguma coisa do que é realmente a música, mas não é Final Fantasy. Cara, a música é a música da fase da água de Donkey Kong, primeiro. Ah, que droga! Mas você entende isso demais, velho? Pô, tá louco. Não, eu espero que vocês entendam que eu nunca joguei Final Fantasy V, saca? Eu tô chutando mesmo. Vamos lá então pra nossa terceira fase. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. O Maurício vai poder escolher entre 3 categorias: personagem, personalidade e lugar. Vamos lá então, você escolhe personagem, personalidade ou lugar. Eu quero personagem. Personagem, então, vamos lá. Primeira dica: sou um herói de armadura que busca salvar a princesa. Então, eu vou chutar aqui. De armadura? Princesa? Caraca, velho. É aquele carinha do Ghosts and Goblins, não? Não é o Arthur. Primeira dica, então: possuo armas bizarras e ataques inusitados. Peraí. Armadura, velho. Armadura. Inusitados. Não é o Earthworm Jim, não, né? Exatamente. Muito caraca, velho. Quem que você falou? Earthworm Jim. Cara, você teve a visão agora. Acerta isso, velho. Earthworm Jim usa armadura? Usa, ele é uma armadura. É uma armadura. Dele. É uma armadura. Ah, não, só melhor isso aí, velho. Tem mais melhor isso pode ser. Cara, então o Maurício pontuou 40 pontos. 40 pontos. Olha só. Não, peraí, não. Só tem que me explicar isso aí. Peraí. Peraí, olha pro homem de armadura, ele vai salvar a princesa. Esse homem de é uma minhoca que um belo isso. Dia estava minhocando no jardim e encontrou uma armadura alienígena. É verdade. Quanto tá aí, Fred? Tá 40, 40 a 10. Olha só que vira a volta, 40 a 10. Salsa, você pode escolher personalidade ou lugar. Personalidade. Personalidade, beleza. Sua primeira dica é... Sou um compositor. Que ótimo, né? Tem 50 milhões, chuta um aí. Nobuo Uematsu. Não. Estou bem. Vamos lá, então. Primeira dica. Estou envolvido com games desde a geração 8-bits até a atual. Tome Talarico. Não. Segunda dica, sou japonês. Só se for o Yuzo Koshiro? Não é o Yuzo Koshiro. Estou bem, mais uma vez, mas... Terceira dica, então. Sou uma figura importante da Nintendo. Bom, é o cara que fez a trilha do Super Mario, né? Não sei, será? Não sei. Ó, mas então, quer ir pra última ficha, então, mesmo assim? Última dica? Vamos. Última dica. Última dica, então. Como você disse, compus a trilha original de Mario e Zelda. Pô, você não precisa falar, velho. Não sei quem é, mas assim, tá, moralmente eu acertei. Ô, oh, André, pode chutar? Pode chutar. Pega a mim, cara. O Fred chuta o Mega Man por qualquer coisa. É, cara, não vou lembrar o nome dele, mas eu saberia. É o Koji Kondo. Koji Kondo, lógico. Caraca, Koji Kondo. Então agora, como tá o placar, Fred? O placar permanece de 40 para o Maurício contra 10 para o Salsa. Aí vira a volta emocionante, hein? Olha só. Olha só, vamos então para a quarta e última fase. Fase 4. Bem, na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema é Metroidvania. Comecem! Metroidvania. Pelo amor de Deus, velho. Complicado, como assim, Metroidvania? Pois é, Fred, tá achando que é fácil? Nossa, cara, tipo, não, eu ia passar 1 minuto e 15, só tentando entender o que foi isso, sabe? Tem que ter poder de abstração, cara. É, nossa. Principalmente com esse tempo, curto, né, Fred? É, você acha que eles vão conseguir, cara? Acho que não, hein, cara, acho que não, hein. Também acho que não, velho, eu não sei. Eu não sei se tem tanto potencial. Depois assim. Em branco, hein. É. Vocês vão pro site, vai dar problema, claro. Na hora de salvar o arquivo, o cara vai falar que deu erro. É. Com certeza, vai pro site. Faltam quase 1 minuto. Seja muito simulador de Discord, cara, é isso. Cara, pois é, né, cara, meu papel aqui. Acabou, olha só. Acabou. Caraca, tá, que ótimo isso aí. No... O meu tem que valer mais que o meu é colorido, hein? Ah, não, vocês falaram que não ia olhar isso aí, velho. É sacanagem. Caraca, assim, não, peraí, só um momento de iluminação. Você escreveu Other M, né? É. Você reparou que Other M é um anagrama pra Mother? Pra Mother, eu reparei isso também agora, cara. Caraca! É Mother. Olha só, cara, eu nunca tinha reparado isso. O meu ficou podre. Então, vamos lá. Primeiro, expliquem seus testes, por favor. Tudo bem, deixa eu explicar o meu primeiro, então. O meu, na verdade, eu tentei fazer uma Samus com chicote, entendeu? Uhum. Ah, aham. Tá. Bom, eu, na verdade, posso explicar o meu? Eu fiz a chicote com o Maricê, só que eu fiz ela Other M, que virou Mother, com peitinho, pra saber que as Samus. E... É, também é um recurso apelativo, né, pros juízes, né? Sei lá. Eu também acho. Ele apelou da fotografia pra isso. Sabem disso, né? Ah. Peitinho e jogo, né? Olha só. Olha só, cara. Caraca, hein? Criativo. Olha só. Tá, eu quero votar primeiro, então, porque eu já segundo e terceiro, né, então. Ah, vamos fazer a votação? Nós três. Uhum. Vamos lá, Fred. Em quem você vota e por quê? Cara, a gente sempre tem que começar com aquela conversa de que todos ficaram bons e tal, né, então... Eu estou muito orgulhoso, né, do resultado final de todos. Mas, cara, Fred, esse... Fred, amizade, hein, velho, beleza? Ele sabe onde você mora, hein, Fred? É tudo de viajar. É, velho, isso é preocupante mesmo. Cara, esse lance do Other M pra mim foi sensacional, assim, sabe? E, cara, sabe, tem os seios e o cara puxando pelo chicote, assim, o cara do Team Ninja, então meu voto vai pro Salsa, cara. Valeu, cara. Eu vou dar meu voto. O Salsa foi bem criativo no seu desenho, né, relacionando aí o novo jogo, o Other M, inclusive fazendo, né, uma iluminação de que talvez seja realmente um anagrama pra Mother, cara, olha, isso é foda. É. Né? Mas eu acho que o Maurício cumpriu melhor o tema, que era Metroidvania, né? Então, mas o chicote na mão dele é pra isso, cara. Pois é, exatamente. Tá, meu voto vai para o Maurício. Pela limpeza do desenho. Mais clean, assim, um visual mais compacto. Ele conseguiu passar a ideia com menos traços e mais cor, cara. Isso, colorido. Minha avaliação foi essa, velho. Menos graça que mais cor. Tudo bem, um voto para o Maurício. Coitado do Diego. Ah, que saudade. Diego, está tudo nas suas mãos, cara. Olha lá, hein, Diego. Não é assim, Diego, não é querer te deixar nervoso, não, mas você sabe que seu voto vai definir o nosso relacionamento com eles, entendeu? Então, assim, cara. Diego, vou te excluir da minha lista da live, hein, velho. Olha aí. Mas, cara, aquele papo, o desenho de 2000 foi muito bom, se apresentava muito bem o tema, mas, cara, não teve como ter que ficar com um deles, né? E eu vou ficar com o do Salsa, vou ficar com o cagado aqui, ó. O japonês foi sensacional, cara, estamos puxando pelo Tô ótimo, obrigado. Olha só, então, uma incrível reviravolta, por 2 votos a 1, Salsa ganha mais 60 pontos e temos o placar de 70 a 40. Duas reviravoltas no nosso jogo. Né? O jogo foi emocionante. Olha só, no fim das contas, se a gente for ver, cada um pontuou uma vez só, né? Então, digamos que, tecnicamente, eles estavam realmente empatados. E o Paint Combat realmente foi um desempate, na verdade. Foi. Agradecer aqui ao professor. A partida foi muito boa. Achei uma correntinha. O Rodrigo Salsa é o grande campeão. Grande campeão. Né? Parabéns. É. Parabéns. Algumas palavras para dizer ao Maurício. Cara, eu queria dizer que, na verdade, quando você tá respondendo a pergunta do outro, é muito mais fácil, né? Então, assim, na verdade, eu todas as dele. Maurício, você quer dizer alguma coisa? Ah, cara, é o mesmo que o Salso falou. Não, primeiro, vocês são todos nintendistas, né, cara? Ainda mais que minha infância, foi bem cego, eu não sabia pra você responder nada, cara. Vocês vírgula, né? Não era. Eu tava no meio. Olha só, teve coisa que não foi de nenhuma plataforma, teve coisa de PlayStation, olha só. É, tá tudo bem. Tanto que eu acertei um que foi multiplataforma, né, cara? O Earthworm Jim. Mas é isso aí, cara. Eu também fiquei meio nervosão aqui, mas... E o lance do... Eu não sei como é que o Salso conseguiu desenhar tão rápido aquele monte de coisa ali, velho. É, bacana, né? Primeira vez que eu desenho peixe na minha vida, velho. Entendeu? Ouvintes, então, não deixem de conferir as duas obras-primas. Estão no post, né? E o nosso GamerDome fica por aqui agradecendo demais a presença do Maurício e do Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a você. Faça o seu jabá aí, faça o seu jabá. Quero convidar a galera aí que gosta do Nowlogin, que deu uma aparecida pelo nosso podcast também, que é o Soundtest. Ah, sim. E não pensem que é... Ah, por que o Nowlogin tá promovendo a concorrência? Não tem nada de concorrência, cara. Nada de concorrência, cara. Quanto mais gente estiver fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora, melhor vai ser pra todo mundo, cara. Tem espaço pra todos, entendeu? Lembrando, né, galera, ouçam o Soundtest, cara, que até porque nós, Nowloaders mesmo, a gente curte o podcast deles, então... Muito. É. Tem, porque vocês também não ouvirem. É, um podcast é bem diferente, né? O formato é bem diferente do download mesmo. É uma coisa. Bate-papo, né? Nossa, a coisa que só complementa, cara. Complementa, só complementa. Exatamente. Então, o nosso Nowload News... Mega Man. Então, além de Mega Man, o nosso Nowload News também vai ficando por aqui. E Mission Failed. Risada, Diego!